vezes eu pequei, quantas vezes eu errei, quantas vezes caminhei longe da tua luz, meu rei. Quantas vezes eu menti, me escondi do teu olhar, mas o teu amor seguiu a me buscar, a me chamar. Mesmo sujo, mesmo fraco, tua graça, tua mão me chorei quantos dias sem valor, mas em meio à escuridão ouvi a voz do Salvador. Quantas portas eu fechei pra tua graça entrar, mas tu esperou com paciência até meu coração se entregar.